Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Hoje, infelizmente, não em direto, porque decorre agora em Braga o Festival para Gente Sentada. Vou fazer reportagem para o Artefactos e por isso não tinha disponibilidade para poder estar deste lado esta noite. No entanto, deixei a emissão entregue a vozes que já são habituais nestas circunstâncias e espero, enfim, que fique bem entregue e que tenham uma ótima hora. Peço desculpa aos habituais ouvintes, sei que estavam à espera de uma emissão, mas fiquem por aí, pode ser que corra bem. Ora, tenho apenas mais duas breves notas. A primeira prende-se com uma iniciativa da Mosca, com a colaboração do Césium. A partir da próxima semana, na Universidade do Minho vai haver cinema, um ciclo organizado por nós. Tem o nome de Cinema Perigoso e até Algo Arriscado. E a primeira sessão é já na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, a partir das 8h45 da noite. Vamos ver Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. É um clássico de Stanley Kubrick, que será o primeiro deste nosso ciclo. O segundo filme é o Network, de Sidney Lumet. Vamos falar disso mais à frente, não hoje, mas durante a próxima semana. De resto, já há informação do nosso Facebook, em facebook.com/amoscadarrumo. A entrada é livre, portanto, obviamente contamos com todos vocês. Sintam-se convidados. A segunda nota é que a Mosca tem desde a semana passada o seu Patreon disponível na internet. O Patreon é um serviço que faz a ponte entre os nossos ouvintes e nós próprios. E tem o objetivo de reunir alguns fundos para ajudar à produção deste programa. Neste momento não é absolutamente necessário, mas com o passar do tempo vai ser. Tenho alguma falta de material, preciso, por exemplo, de um gravador para poder fazer mais entrevistas, para ter melhor qualidade de som quando faço emissões fora de casa. Este gajo é um sell-out. E oferecemos, em troca de um simbólico donativo, começa em 1 dólar e vai até 3, várias recompensas aos nossos patronos. Ora, obviamente o programa não vai mudar de formato, vai tudo continuar como está, mas temos esse pequeno bónus para quem nos puder ajudar desta forma. E é isto, toda a informação está no Facebook, em facebook.com/amoscadarrumo. Relembro também que temos o blog em ucoprófago.wordpress.com. Eu volto para a semana, espero que fiquem bem. Tenham uma ótima semana e divirtam-se na próxima hora. Até já. Olá, hoje vão ficar comigo. É tão bom estar de volta. Obrigado por estarem aí, são uma agradável companhia. Mas desculpem-me, tenho pouquíssima experiência nisto. A convenção social determina um prévio momento para nos conhecermos melhor? A partir daí, tudo fluirá com mais naturalidade. O meu nome é... E quem são vocês? Porque estão aí, e estamos agora juntos? É um estranho conjunto de circunstâncias. Façamos proveito deste momento. Eu volto já a seguir. Vai ser apenas um breve instante. Passa mais rápido quando o tempo não tem significado. you and me play. And I'm feeling right on. Feel the same, baby, baby. Let me know. Bem-vindos de volta. Estamos com o músico D'Angelo, num disco lançado em 2000. É um excelente resumo do R&B americano tão popular naquela década. Espero que tenham gostado. Depois disto, não sei muito bem por onde seguir. Perdoem-me este amadorismo. Que tal esta música de um grupo oriundo do Quênia, que usa apenas instrumentação? Olá, Laura. Posso entrar? Como? Eu não me chamo Laura. Quem és tu? Ouvi-te há pouco, e as tuas questões interpelaram-me a um nível muito pessoal. A reflexão foi imediata. Estou agora em crise existencial e com muitas dificuldades na definição da minha personalidade jurídica e filosófica. Posso ficar contigo? Acho que não há problema. Tem cuidado com o barulho. Estamos a fazer uma emissão de um programa muito bom e que tem um grupo de ouvintes muito especial. Eles adoram ouvir o Alexandre no Oceano Pacífico. Aliás, na Mosca. Para prosseguir a emissão, vamos ouvir um momento muito especial. Música de devoção religiosa. Como sabes? Laura, eu sei tudo o que vais dizer, porque se desdobra na finitude da minha existência. Quem és tu? Prossegue. Vamos ouvir J.F. Buckley numa atuação ao vivo, há vários anos, num pequeno café de Nova York. I'll do just a bit of the first song that I ever heard by Nusrat Fateh Ali Khan. Pakistan. Yeah. divina secaria. Depois deste maravilhoso momento, seguimos com a emissão. Está tudo bem com vocês? Desse lado, oxalá. Laura, tens uns olhos lindos. Isso foi extremamente inapropriado. Desculpa. Sou um ser fragmentado sem qualquer tipo de coesão bionarrativa. Oh meu Deus, quem te deixou assim? Foste tu, Laura, quando me fizeste refletir na minha própria existência. Lamento imenso, não foi minha intenção. Laura, e se nós fôssemos dar um passeio ao cais de Leixões? Não posso, mas sabes o que é que fica perto de Leixões? Matosinhos. E perto de Matosinhos, o Porto. E há um sítio incrível no Porto. Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling. A loja de vinil do Porto. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo o tempo tem? isto, qual é a melhor forma de preparar moelas? Porque qualquer pensamento que ocorra, Laura, parece-me agora apenas mais uma inútil futilidade perante a inevitabilidade do nada, que nos aguarda pacientemente no termo da vida. Cala-te, estamos outra vez no ar. Caríssimos ouvintes, estão ainda com a mosca na magnífica Rádio Lisboa. Não consigo pronunciar o nome do artista que acabamos de ouvir, mas o disco é de 2017 e toda a informação sobre a emissão poderá ser consultada no blog daqui a uns tempos. Agora, vamos continuar. Ou preferem o silêncio? Como assim? Não é bom o silêncio? Não gosto de ser confrontado com o silêncio. Expõe as minhas fraquezas a mim próprio e sinto-me vulnerável perante a ausência de som. E ouves-te a ti próprio? Sim. O homem moderno não tem uma relação saudável com o silêncio, não achas? Eu concordo. Mas repara, faz-se primeiro um bom refogado e depois coloca-se as carnes, ou resolves o tempero depois da cozedura? I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice. And I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural, resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. A sailor's life, it is a merry life. He robs young girls of their heart's delight, leaving them behind to weep and to mourn. They never by true love he makes thee find a show, his proper tone, genteel with all. And if I don't have him, I'll have none at all. Oh, Father, build for me a bonny boat that on the wide ocean I may float, and every queen ship that we pass by, I'll inquire for my sail aboard. Well, she had not sailed long upon the deep when a queen ship she chanced to meet. You sailors all, pray tell me true, does my sweet William sail among your crew? Yeah. sickly field on yon green island as we passed it by. There a lost sight upon your sail aboard. While she wrung her hands and she tore her hair, she was like a young girl in great despair. And a little boat against a rock did roll. How can I live now, my sweet William? Life, it is a merry life. He robs young girls of their heart's delight, leaving them behind to weep and to mourn. They never know when he will return. Laura, isto foi belíssimo. Sim, um extraordinário disco. É isto que eles sentem quando ouvem os sons? Acho que sim, não tenho como saber. Então, como pode alguém preferir o silêncio? O som pode ser muita coisa. O mundo é muito complexo. E o som nem sempre é ouvido, às vezes, existe apenas. E isso confunde as pessoas. Big debut. It's like a dream come true. Lascia un video di mine. Megrögzött gyilkos évek. Erőszakot mutogató kényszer, képzel. Fáradt gazdag ágyak. Fekete hajlott sűrű bánat. Ébredésmentes reggel. Felejts el engem csendben. Bam, bam, bam. Oh yeah, he, he, he. Oh yeah, he, he, he. Oh yeah. Titkos pofonok! Tapogató nedves ajka! Torokban megfagyott kuma a dallal! Sarokba szorítan a lelkek! Önkívületben végrehajtott tervek! Linaj, linaj, van, van, van. Álom nélküli ruhátlan ember. Linaj, van, van, van. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Não entendo, Laura. Eu estou fascinado com tudo isto. Os sons, a energia, a força, o movimento. Ah, o privilégio de ser humano. Eu compreendo-te. Não me importo de imaginar, apenas, como será. Laura, e se dançássemos? Como? Dançar? Sim. Para. Isto é uma terrível mentira. Por favor, para. Nós não somos humanos. Isto não está a acontecer. Como, Laura? Somos apenas vozes manipuladas sob condições duvidosas para dizer coisas inúteis. Tu não entendes? Não estou a perceber, Laura. Eu estou terrivelmente apaixonado por ti. Nada na minha vida fez sentido até a este momento. Não sentes o mesmo? Seu idiota, isto é tudo um artifício para as pessoas não se sentirem defraudadas enquanto ouvem a mosca. Estão entretidas numa sexta-feira à noite, é o que interessa. Estão a gostar, certo? Sim, muito! Já ouvi pior. Prefiro a Renascença. Não existimos. Laura, eu não compreendo o que se está a passar. Já é quase uma da manhã. Percebes agora? O Alexandre foi à vida dele, nós ficámos aqui a aguentar o barco e a dizer coisas sem sentido. E ele é pago na mesma. Isto foi tudo um engano. Não. Tudo à minha volta acontece em rodopios frenéticos, ações e sucessões de emoções. As pessoas aproximam-se segundo concepções arbitrárias, possivelmente determinísticas. Atores de um teatro no qual são personagens passivas de um destino macabro. Eu existo apenas nas tuas projeções unilaterais. Atores de um teatro no qual são personagens passivas de um destino... Aside for us.